É quem aniversariou no último dia 11 e recebeu, de seus familiares, da equipe da Lafic Imóveis, de suas amizades e de Dona Maria Alice Bittencourt e Sr. Dario de Barros Carvalho, diretores da Lafic Imóveis, as felicitações. É o Sr. Marcelo José Apreia. Parabéns, Marcelo José Apreia, pelo seu nível vivido no último dia 11. Mas vamos nós com música. Ele reside aqui em São Carlos e nos acompanha há muitos anos, de acordo com sua cartinha. É ele, o senhor Roberto Camargo de Oliveira, que gostaria de ouvir nesta manhã de domingo, do português Adelino Moreira, mas com esta gravação aqui, com Clio Iractan. É, eu gostaria de ouvir com Clio Iractan a música do Adelino Moreira, A Volta do Boêmio. Então o senhor vai ouvir, o que é uma satisfação para nós. Ainda, na pedida, Alvarenga compôs, e Alvarenga e Ranchinho cantam, e São Paulo, atendendo ao nosso gentil ouvinte que reside aqui em São Carlos, o senhor Roberto Camargo de Oliveira, que ainda quer ouvir esta composição do médico que nasceu lá em Minas e viveu lá em Minas e que mandou uma carta para o doutor Paulo Roberto, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que fazia o programa Obrigado, Doutor. O Paulo Roberto, que era médico, recebendo do médico Lúcio Mendonça de Azevedo esses versos em uma carta. E ele, Paulo Roberto, o compositor e cantor Almirante, e mostra os versos. Almirante disse ao Paulo Roberto do Rio de Janeiro: deixe comigo, eu vou colocar melodia nesta poesia. E colocou realmente e gravou. Então, Almirante, com a poesia do médico lá de Minas, Lúcio Mendonça Azevedo, graças ao médico carioca, o Dr. Paulo Roberto, da Rádio Nacional, esta composição, que foi imortalizada pelo Almirante em gravação muito bonita, Vida Marvada. Gosta mais. luz da madrugada, das campinas verdejantes, coberta pela geada. Ei, ei, ei, ei, São Paulo! Paulo do céu azul, das noites enluaradas, das lindas manhãs de sol, ao raiar da madrugada. Ei, ei, ei, ei, São Paulo! Madrugada das campinas verdejantes, coberta pela geada. Quente, a gente arranja a rede, cada viola presa na parede, acende o pito, corta e passa o pé, e deixa a vida como Deus quiser. E vida barbada, não adianta fazer nada, do que se esforçar, se não vale a pena trabalhar. E vida barbada, não adianta fazer nada, do que se esforçar, se não vale a pena trabalhar. Aqui não nasce nada, é só capim, só mata espinharada. Não nasce arroz, nem milho, nem feijão. Não sei o que é que zeste nesse chão. De manhã cedo eu olho pra rocinha, pra ver se às vezes nasceu qualquer coisinha. Mas qual o que? Não nasceu nada não. Plantando nasce, mas não planto não. Que vida marvada, não adianta fazer nada. Você não sabe como é bom viver.